Autorizado, junto ao táxi, Gol 7652. Azul 4, unidade 7, tem 104 a bordo, 2 horas e 40, alterna com fins. Azul 4177, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, achando pronto para decolagem, ajuste 10013. Táxi via Índia Alfa, então ponto de espera, ajuste 10013, 4177. Subjeto 5898, aguarde 4. Está 3201, livre ILS, desça para 2 mil pés, ajuste padrão, informe estabilizado. 2000 com 1013, autorizado ILS, reporta estabilizado, está 3201. 10, azul 4177. Azul 4177, ali em decola, vento calmo. Ali em decola, 4177. Objeto 5898, pronto, 4. Acima. Projeto 5898 para Confins, nível 340 autorizado. Decola da pista 10 com a primeira curva direita na saída da Euleda, bridge direto ao Confins. Controle 119.8, aciona 5137, objeto 5898. Autorizado 340 para Confins, decola da 10 com a primeira curva à direita, saída da Euleda, após bridge. Direto com o controle 198, transponde a 5137-5898 para o portão 4. 5898, correto, time pronto para prospeccionamento. Trabalhamos 5898. Web 5797 na escuta para cópia. para a cópia 5707. Navjet 5707 para o Galeão, autorizado nível 340, via Bruisk 50. Decolagem na pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euleda, transição Bidev. Controle 1-1-9-8, aciona 5136, Webjet 5707. Autorizado 340, Galeão, Bruisk 50, decola da 10, curva à direita da Euleda, Bidev. 198, controle de saída, 5136 no transponder, Webjet 5707. Correto, sim, pronto para o feedback seu momento, Webjet 5707. 5707 do Web. Salvador, gol 7652 para o táxi, está com PAB de 149, 3 horas e 35 de autonomia, alternativa é Campinas. Gol 7652, táxi Juliette Alfa, no ponto de espera, chegando pronto para decolagem, ajuste 1013. Juliette Alfa, lá vai chamar para a decolagem, gol 7652. Azul 4177, decola 56, controle 1-1-9-8, bom dia. 78 para 40 para o Azul 4177. Afirmativo, 1-1-9-8. 198, 4177. Salvador, bom dia, Azul 4177, passando 1700 passos. Azul 4177, bom dia, contato radar, estou para o nível 360. 360, 4177. Oi, Salvador, web. 749 está no portão 5 para pushback e treinamento. Jet 6749 vai correr o equipe de solo. O Wang da Gol agora prestes a passar a retaguarda da aeronave. Após passagem do Wang da Gol, tem livre pushback e para o táxi. Web Jet 6749. Após passagem da Gol, tem livre pushback e para o táxi. Web Jet 6749. Salvador, bom dia, gol 7652, está no ponto de trapa. Gol 7652, a linha decola, pista 1-0, vento K1. A linha decola, 7652. 7652, decolão 0700, controle 119.8, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, igual 7652, decolão na sua escuta. Bom dia, igual 7652, contato radar, suba para o nível 360. Pessoal, 360, igual 7652. Salvador, bom dia, tá 3201. Bom dia, tá 3201. Livre pouso, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso, pistão no zero, tá 3201. Salvador, o web 6749, tá com 122 a bordo, autonomia 4 horas e meia, perna com 15, pronto para táxi. Webjet 6749, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, estamos pronto para decolagem, ajuste no 013. Táxi Juliette Alfa, no ponto de espera, estamos pronto para decolagem, 013, vai ser descartado. Azul 4177, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. 3325, alterna 251, Azul 4177. Salvador, o Abim 6749 está pronto na ponte de espera da Zona Zero. Objeto 6749, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 6749. No solo 04, livrando a direita, táxi Alfa Juliette, gate 7. Alfa Juliette, 07, 3. 3201 na data. Última 749, livre linha e decolar da pistão no zero, vento variável com 3 nós. Livre linha, decolar da pistão no zero, é 749. Autorizado, filme para o táxi, objeto 5898. Para o táxi 5898. Comunica cancelamento da 5717 na número 3. O Webjet 5717 vai aguardar o tráfego da companhia, o gate 4 está iniciando, e após o táxi do tráfego da companhia, inicia o pushback no Webjet 5717. Gente, 5717 vai. Jet Message 49, decolou 07, controle 1, 1 no 9, 8, bom dia. Controle 1 no 9, 8, bom dia, Web Message 49. Controle Salvador, muito bom dia, Web Message 49, decolou na sua escuta. Web 6749, contator da decolagem, subiu para o nível 340. Sobe para 340, 649. Gol 7652, chame Recife, frequência 1-3325, alterna 1251. 3325251, grato, bom dia. Bom dia, Webjet 5808. Webjet 5808, aguarde cópia Goiânia. Guardando, bom dia. Táxi Webjet 5898, com 1-37 a bordo, 3 horas e 10, vem cá na galera. Jet 5898, táxi via Índia Alfa, ponto de espera da 10, chame pronto para decolagem, ajuste no 013. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, ponto de espera pronto, web 5898, 10013. 5808, pronto, cópia. Pronto, cópia. Objeto 5808 para Goiânia, autorizado nível 340, decola da pista 10 com primeira curva à direita, confirmando a primeira curva será à esquerda. A saída Elefa 1, após Elefa direto Zambi, direto Togna. Controle Salvador 1, 19.8, aciona 5154, Web 5808. O Web 5808 autorizado 340 da Goiânia, decola da 10, com curva esquerda, saída Alefa 1, depois Zambi, após Dogma. Controle de saída 119.8, é isso? E transponde 5154. correto, se não quero pedir excelamento, leve 5808. Quando o ponte da Manjara, objeto 5898. Objeto 5898, ali em decola, vento 140 graus, 3 nós. Ali em decola, Manjara, objeto 5898. Então, autorizado para o Spec 5717? Afirmativo. Sente 5717. Orbjet 6749, chama agora Recife, frequência 13325 e alterna 1251. Recife 3325, Terra 251, bom dia, Mr. 349. Bom dia. Esse para o pátio principal, box de número 03. Gente, vai iniciar o reboque, chamar para ingresso no pátio 1. Gente, iniciando o reboque, chamará para ingresso no pátio 1. Valeu. Confirmando, Alefa 1, após Zambi e após Dogna. Tem uma Alefa e Alefa 1 Alfa. Não, Alefa 1, a Alefa 1 Alfa é RNAV, é Alefa 1. Ah, vou procurar aqui. Tá falando que eu tô achando aqui, ela tá 17. Elefa 1, a Elefa pode ser Elefa então, tem a Elefa, pode ser Elefa. Ah, então a Elefa da 10, com o esquerdo do 70. Afirmativo. Controle web 5898. Afirmativo, decolou 14, controle 1, 19.8, web 5898. Obrigado, até logo. Controle, bom dia, web 5898. Bom dia, web 5898, contato radar decolagem, desculpa no nível 340. Sobe ao 340, consulta a possibilidade de voar direto da EL. Autorizado, da EL. Obrigado, da EL direto. táxi objeto 5717, 756 a bordo, 3h52, autonomia alternando com 20. Táxi livre via Índia Alfa, no ponto de espera já me pronto, ajuste no 013, objeto 5717. Sente Índia Alfa, ajuste no 013, chama pronto, ponto de espera 5717. Web 5898, controle. Faz escolha. Faça um cheque no modo Charlie do transponder. Confirme agora. Ainda negativo, recebi o modo Charlie. Agora eu estou recebendo 7.200 pés. Ok, confere, obrigado. Você está pronto para o ponto de inversão no zero. Objeto 5717, a linha decola, vento 1 no 0 graus, 3 nós. A linha decola 5717 da UE.